Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. Estamos chegando para mais uma semana. Como é que foi o final de semana de vocês? Olha, poderia ter sido melhor se minha voz deixasse. Mas vai melhorar, mano. Problemas com a voz. O meu também foi perfeito, o jogo do se Brasil. Se a gripe colaborasse, eu agradeceria. Mas tá melhor, a voz tá melhor do que na semana. Ficou gritando pro gol do Brasil. Ainda tem isso. A desculpa da gripe. Pois é, não colou. Mas realmente, a gripe... Ficou bem complicado esses dias, mas tô saindo dela, graças a Deus. Fique bom para dia 2. É verdade, mais um desafio, né, do Brasil. É isso. Amanhã. E nesse clima muito legal, você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje é alimentação, com a participação da Juventude Espírita Bel Gomes, mocidade do Grupo Espírita André Luiz. Bom, hoje teremos de volta o nosso quadro Viver em Equilíbrio com a nossa amiga Márcia Coelho. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras com o programa inédito às 2 da tarde, com a reprise no domingo também às 2 da tarde. E você, quer entrar em contato com a gente? Então, anote como. Por telefone, ligue de agora em diante até as 3 da tarde desta quinta-feira, somente na quinta-feira, dia 1º de julho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Que tal o e-mail, então? É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Você pode também mandar o fax através do 3386-1444. E por que então não mandar uma carta pra gente? Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, o nosso CEP é o 21920-000, o bairro é Tauá. Isso, exatamente. E lembrando que, seja qual for o modo de contato, seja por e-mail, seja por carta, seja por fax, seja através da internet, enfim, o que for, por telefone também, não se esqueça de informar o seu contato, o seu nome, a sua idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. E a pergunta da semana é: qual o nome da manifestação em que os espíritos falam através do médium, fazendo vibrar as cordas vocais dele? A. Transcomunicação instrumental. Opção B. Psicofonia. Opção C. Obsessão fonada. Pois é, responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 1º de julho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. O telefone é 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 5 de julho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br, ou então mandando um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar do livro Descobrindo um Caminho, de Fátima Moura, editora M, e da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça o prazo, gente. Participe. Gente, todo mundo participando, hein? Participando. Espaço Jovem! Viver em equilíbrio. Você é feliz? Essa é uma pergunta que volta e meia fazemos aos outros, ou recebemos este tipo de questão. E muitas vezes a pergunta vem acompanhada: Você é feliz em casa? É feliz no trabalho? E com seus amigos? Você é feliz? Você é feliz no seu relacionamento? E nossas reações são as mais diversas. Uma resposta curta e enfática. Claro. Um friozinho na barriga e a resposta meio segura. Sim. Uma resposta indecisa. Acho que sou feliz. Uma resposta negativa. Não. Entre outras várias respostas. Hoje no quadro Viver em Equilíbrio, falaremos sobre a felicidade. De acordo com o dicionário eletrônico Hawaii, felicidade é uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, bem-estar. Também tem o significado de sorte, bom êxito, sucesso. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos motiva a estudar, trabalhar, realizar atividades, fazer amigos, casar, constituir família, entre outros. Quem é feliz, vive mais. Ser feliz estimula todo o seu organismo para uma produção saudável. Já ao contrário, a infelicidade traz doenças, como depressão, câncer, doenças cardíacas, psicossomáticas, entre outros. Segundo o psicólogo americano Martin Seligman, diretor do Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia, a felicidade é a soma de três estados emocionais diferentes: prazer, engajamento e significado. O prazer é a sensação ou emoção agradável que sentimos quando, por exemplo, dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada. É algo temporário. Já o engajamento é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e sua vida. São aqueles que entram de cabeça naquilo que fazem, os que vestem a camisa. O significado é a sensação de que nossa vida faz parte de algo maior, como a religião ou uma grande causa, a história, a ciência, a justiça social, o progresso, a natureza. O Espiritismo também aborda sobre a felicidade. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1865, coloca que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Os Espíritos respondem, na pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, que o homem não gozará de completa felicidade na Terra. Entretanto, depende do homem a suavização dos males e ser tão feliz quanto possível nesta encarnação. A autora espiritual Joana de Ângeles escreveu vários textos sobre a felicidade e afirma: a alegria resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na Terra. Para ter a felicidade, no nosso dia a dia, demonstremos pequenos gestos, dar bom dia às pessoas, agradecer a Deus por mais um dia de vida, ligar para alguém que você não vê há muito tempo, observar o céu e a natureza em volta, acreditar em si mesmo, confiar que você é capaz para realizar seus sonhos, aceitar você e não se importar com o que os outros pensam, fazer o bem ao próximo. Seja feliz com você, com aquilo que já realizou. Se alguém o feriu, perdoe. Se errou, repare. Não guarde mágoas e nem culpa. E no cotidiano, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro ou companheira, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Dê atenção aos amigos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos animais. Respeite a natureza, cuide de seu meio ambiente. Para terminar o nosso quadro de hoje, finalizamos com uma frase de Mahatma Gandhi: felicidade é o caminho, Portanto, não existe caminho para a felicidade. Espaço Jovem. No programa de hoje vamos falar sobre algo muito importante para todos nós, não apenas jovens, né? Mas todo mundo. Vamos falar sobre alimentação. Vai ter uma fome esse som. Pois é. Sem ela, nós não conseguimos sobreviver no planeta Terra, né? E a alimentação é muito importante, ainda mais, né, numa fase como a adolescência, a juventude, né? Fases, né, de crescimento, fases em que a vida é muito corrida. E a gente precisa se alimentar bem para conseguir segurar o trampo, né? Estudante quer ir um Andrezinho, né, André? Eu que diga, né? Pô, meu Deus. E para conversarmos sobre este tema tão importante, recebemos hoje no Espaço Jovem a Kátia Guimarães, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Cristófilos. Kátia, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Sinta-se em casa. Obrigada, Marcos. Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Tá preparada para pingar fogo? Ai, preparada. Bom, Kátia, prazer encontrá-la pessoalmente, né? Prazer. Foram meses de negociações, né, para ela vir aqui. Poxa. Difícil, é uma pessoa difícil. Mas, finalmente, a Kátia está aqui. Novamente. Finalmente. Né? Ela tinha esteve conosco. A espiritualidade amarrou, trouxe. É porque você tinha que vir dessa vez. A Kátia que já esteve conosco em outras oportunidades e novamente, nos dá a honra da sua presença. Mas vamos lá, então. Isso aí. Começando aqui, o que seria uma boa e uma má alimentação, Kátia? Bom, uma boa alimentação é uma dieta balanceada com rica em proteínas, carboidratos, gorduras, cálcio, vitaminas. É uma alimentação que contenha todos os tipos de alimentos, que seja variados e que não esteja em excesso e nem em exclusão. Perfeito. Ou seja, é uma alimentação que tenha de tudo, né? Tenha de tudo e não seja nada em excesso. Perfeito. É, legal mesmo. Bom, quais os resultados de uma alimentação saudável no nosso organismo? Bom, os resultados são... Tem dois tipos diferentes, né? Temos para os adultos, que é o peso ideal, e o auxílio na prevenção de doenças cardiovasculares. E para as crianças, que também têm essas prevenções, nós temos o desenvolvimento intelectual, que a alimentação ajuda bastante. Perfeito. É, isso é bem legal mesmo. As pessoas nunca percebem como a alimentação auxilia no desenvolvimento do crescimento, né? Aprendizado, auxilia muito com a alimentação saudável. Uhum. E assim, e voltando lá àquela primeira questão, eu hoje estava, essa semana ainda, estava ouvindo um programa muito interessante numa outra rádio, o seguinte, você é o que você come. Com certeza, tem até um programa que isso é isso falar. Que mostra. É bem legal. É verdade. Agora, a gente está falando, né, de uma alimentação saudável. E quando o oposto ocorre, né? Quando a gente acaba se alimentando mal, quais são as consequências disso? Bom, as consequências são diversas. Nós temos a obesidade, nós temos a hipertensão, nós temos a osteoporose, nós temos a diabetes, até o câncer mesmo. São muitas coisas. Perfeito. Anorexia também, não? Ou não? É, anorexia já seria um caso meio que oposto, né? Seria o caso da falta de alimentação. Uhum. Mas a gente acha que o gordo é sempre o saudável e acha que o magro não é saudável, mas normalmente tem gente que se alimenta, mas não se alimenta bem e é magra porque o corpo necessita daquele alimento que ele gasta, que não está nutrindo, tipo, suprindo todas as suas necessidades. Uhum, perfeito. Maravilha. Então, como podemos ter uma alimentação saudável no dia a dia? Bom, atualmente está complicado, porque as pessoas estão trabalhando muito. A dinâmica nós atual... Nós que o digamos, né? As mulheres estão saindo para o trabalho, as pessoas estão ficando mais na rua do que em casa. Então, isso está prejudicando muito na alimentação. Falta também do exercício, né? Que vem junto com esse trabalho em excesso. Pois é. Umas boas recomendações nós teríamos ter as alimentações certas, as três alimentações, diminuir... alimentos que são componentes efetivos de açúcares e gorduras. Nós devemos ter uma alimentação variada, que tenha várias cores, até também que auxilia bastante nessa alternância, né? Não alimentar sempre da mesma coisa. Alimentar, mesmo que seja saudável, alimentar muito, o corpo às vezes acaba até rejeitando o que ele necessita. Uhum. Tem também a questão dos embutidos também, né? Que é bastante industrializados, né? Que as pessoas acabam aproveitando porque é mais rápido mais de prático, se fazer, né? E acaba não sendo saudável. E você lembrou bem, a vida está muito corrida e a gente se ressente disso, né? E é muito comum nós mesmos comentarmos ou ouvirmos coisas do tipo, mas eu estou num lugar em que eu tenho pouquíssimo tempo para comer e aí eu vou passar na primeira lanchonete que eu encontrar e vou pegar qualquer coisa que... O maravilhoso salgado. Que me satisfaça, né? Mas é possível, tecnicamente, mesmo quando a gente tem um tempo muito curto, não dá realmente para fazer uma refeição à refeição, a gente se alimentar minimamente bem, né? Possível é. O complicado é que são alimentações que requerem mais um poder aquisitivo maior, porque são alimentações mais caras, onde você tem que procurar um restaurante certo, porque nem todos os restaurantes buscam uma alimentação saudável, eles buscam uma alimentação mais prática. Tem isso também. Ou seja, o mais saboroso aos olhos, né? Pois é, mas às vezes vale até mais a pena trocar aquele salgado por um sanduíche natural, né? Com certeza. Trocar o refrigerante por um refresco, um suco. A gente está tão acostumado com o industrializado que às vezes o corpo pede aquele refrigerante e as pessoas nem aguentam mais beber o suco porque está tão acostumado a beber refrigerante que não, suco não. O que a doutrina espírita aborda sobre a alimentação? Bom, uma lei da conservação, que a lei natural é o homem se alimentar. Então, o homem tem que se alimentar para poder continuar fazendo o seu trabalho. A doutrina espírita, ela acredita que não devemos fugir do trabalho. Nós devemos sempre estar trabalhando em prol da caridade, no nosso desenvolvimento moral, intelectual. Logo, a alimentação, ela é necessária para o nosso vigor físico. E assim a gente consiga unir a nossa estar saudável com trabalhar. Perfeito. A doutrina, a gente às vezes acha que ela está só focando a parte do desenvolvimento, né, a parte intelectual, mas ela foca também que é necessário a gente manter o corpo físico que Deus nos emprestou para a gente conseguir manter aqui na Terra, né? Isso, e tem muita gente que acha que, ou seja, que alimentar o espírito e acaba não se alimentando daquilo que o corpo necessita. Só que alimentar o espírito e não o corpo. Tem também o inverso, que também não é saudável. Com certeza. Só a luz não alimenta, né? Tem que comer. Não, precisa comer. Precisa se alimentar e se alimentar bem. Nesse sentido, de que maneira, efetivamente, a alimentação do corpo pode afetar o espírito para o bem ou para o mal? Bom, a alimentação biologicamente não afeta o espírito, ela afeta indiretamente. Se você não se alimenta bem, você tem falta de ânimo, você acaba ficando com um corpo obeso, fica sem vontade de trabalhar e assim prejudica o espírito porque você não consegue desenvolver. Sim. Mas podemos também ter antecipação do nosso desencarne, uma má alimentação. E isso também prejudica muito o espírito que está necessitando encarnar para poder aprender. Pois é, ou seja, uma encarnação que é a oportunidade, né, que se tem, né, para quitar débitos, para buscar novos aprendizados, pode ser abreviada. Abreviada. Né? Ou seja, isso gera uma consequência espiritual também bastante grave. Né? Até porque se a gente não se alimenta bem, nós ficamos propensos a ter doença com mais facilidade. Isso pode prejudicar bastante a nossa saúde. Com certeza. Por que nos sentimos pesados ao comer determinados alimentos? Boa pergunta. Essa é a sensação de todos. Aquela depois feijoada, daquele, né, salgado, daquela alimentação, daquele churrasco. Bom, a má digestão é a dificuldade que tem o organismo em digerir certo alimento, que seja em excesso, com muito condimento, ou de uma, vamos dizer, de uma limpeza duvidosa, sabe? Não muito bem limpo. Uhum. Então, o corpo, com essa dificuldade em digerir, ele dá essa sensação para nós de peso, daquela queimação que vem a azia, que vem o acesso da acidez do corpo, que está tentando digerir, mas não consegue. A gastrite também, de certa forma, né? A gastrite já seria um caso mais elevado, né? Seria o mau cuidado, que também pode afetar com o emocional, que atinge muito, mas a alimentação seria mais assim, para má alimentação seria azia. Uhum. Principalmente, né? Bom, em algumas reuniões espíritas, como as mediúnicas, recomenda-se uma alimentação leve e saudável. Por que isso? Bom, a gente não acredita, mas o corpo digerir o alimento, ele trabalha muito. E sim, quando a gente se alimenta, ele pega energia de outras partes e foca, tipo, no cérebro ou em outras partes do nosso corpo. Por isso a gente até sente sonolência depois daquele prato de almoço ou de jantar. E ele foca para a digestão. Então, se você se alimenta muito antes de uma reunião, o cérebro fica inábil e, assim, o seu comprometimento para aquela reunião fica péssimo, fica ruim, fica, você poderia ficar debilitado, assim dizendo. Você poderia trabalhar mais e você acaba ficando sonolento ou se sentindo mal. É um pouco complicado. É interessante, sim, né? Porque, ou seja, né, o cérebro vai se ocupar com aquela digestão e não com aquela digestão. E também, se você quer participar de uma reunião mediúnica, fica complicado porque os espíritos, você está tão grosseiro, você está tão preso naquela digestão que o espírito, para se aproximar daquela matéria tão grosseira, ele tem que fazer tanto esforço que acaba prejudicando um desenvolvimento mediúnico numa comunicação. Acaba interferindo, né? Acaba interferindo por ser tão grosseiro. Sim, com certeza. E nesse sentido, né, a gente está falando de reunião mediúnica, também uma dúvida de muitos, né, a respeito dos médiums de efeitos físicos. É comum se comentar que eles precisariam de uma alimentação rica em carboidratos. Isso tem fundamento realmente ou não? Fundamento tem, porque o carboidrato ele é rico em açúcar. E o médium de efeito físico, ele mistura a intenção dos espíritos que o rodeia com a sua mediunidade, com seus fluidos magnetizadores para o efeito físico. E muito é comentado sobre até os chakras, que essa região gástrica ela fica muito estimulada quando o médium de efeito físico está trabalhando. Sim. Eles utilizam os fluidos, condensando a alimentação, os fluidos que estão trabalhando ali, para poder agir na matéria grosseira, levantando cadeiras e fazendo a produção de ectoplasma, que já foi comprovado que é a alimentação, que tem quem tem a produção de ectoplasma desse tipo de efeito físico, precisa ter uma alimentação balanceada. Claro, e nesse sentido, até só para a gente deixar bem, bem didática a coisa, carboidrato, leia-se o quê? Pães, né? Seria. Pães e assim por diante. São macarrão, né? Macarrão também. A gente acha engraçado que a gente pensa, onde tem açúcar é porque é doce. Não necessariamente. É verdade. Vários alimentos. Açúcar e glicose. Vários alimentos, na verdade, geram carboidrato. Isso. Né? Gerando carboidrato. Geram açúcar também, né, no desdobramento. Aqui. Existem diversas pessoas que são vegetarianas e não comem carne vermelha. Como, por exemplo, na Índia, né, que eles acreditam que a vaca é um animal sagrado, né, e eles acabam não comendo. O que o Espiritismo diz sobre isso? Bom, o Espiritismo... A gente deve ou não comer carne vermelha? Bom, desculpa, o Espiritismo afirma que, dada a nossa constituição física, a carne alimenta a carne. Logo, se não o contrário, o homem perece. Bom, a lei da conservação prescreve que nós devemos ter o dever de manter a nossa força e nossa saúde para cumprir a lei do trabalho. Logo, o homem tem que se alimentar conforme reclame a sua organização, já que sua organização reclama pela carne, ele tem que comer a fim de que consiga trabalhar. Maravilha. E o interessante também, pois é, eu acho que tem pessoas que não se alimentam de carne, mas aqueles que gostam, eu acho que dentro da medida do possível, acho que não faz mal nenhum. Por exemplo, você não vai matar um animal para desperdiçar, né? A partir do momento que está ali é porque disponibilizou, Deus permite. Que é o caso dos próprios animais. Eles comem porque eles estão com fome, não como nós que matamos por matar. Isso. Às vezes por ter em excesso. Alimentar da carne, a carne tem proteínas, ela é muito importante. Mas há pessoas que não gostam de alimentar de carne, sente pena de animal, tem uma afeição maior. E é claro que pode ser substituído por outros tipos de alimentos, não necessariamente carne só de soja, carne, né? Agora carne que de soja. E a carne de soja é tão gostosa. E por aí vai, né? Isso. E a gente está conversando com a Kátia Guimarães sobre o tema alimentação, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque agora vamos a um rápido intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem aqui da emissora da Fraternidade, o nosso Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Pois é, galera. acessem a página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade. Como? Bom, é muito simples. É só acessar www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai clicar no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Aí você tem acesso à nossa página e fica sabendo de tudo o que acontece no programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Você tem acesso ao nosso conteúdo, às nossas informações, ao que acontece no meio espírita, também aos áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo não teve como acompanhar o Espaço Jovem, né, online ou no rádio, você pode a qualquer hora, de qualquer lugar, né, bastando para isso ter um computador com acesso à internet, ouvir os áudios de programas anteriores, né, no caso, né, em versão offline. Muita coisa boa para você conferir dentro da nossa página. Além, claro, de você mandar a sua mensagem para a gente, é só você ir na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá você deixa o seu recado, a sua saudação, seu elogio, sua crítica, sugestão, o que for. Estamos sempre abertos para receber aquilo que você tem para nos passar. Então, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, e lá visite a página do Espaço Jovem. Repetindo, é só você acessar o menu Programação e no submenu Espaço Jovem, e aí você tem acesso ao nosso conteúdo, ok? E vamos deixar agora, mandar nosso abraço agora para Deise de Azevedo da Penha. Isso, sociais. Para Lucy Teixeira de Almeida da Estácio. Para Inete Sueto da Nova Iguaçu. Para Neuci Mar de Souza Leite de Alcaxiro. Aí, seu parente, hein? Pertinho de mim. Rodrigo Couto de Jacarepaguá. Joana do Amaral de Bangu. Alcinei Costa de Urajá. Cláudio Ribeiro de Paiva. Alexandre Correia Mesquita e Josefa Siqueira. Isso aí. Obrigado pela participação de todos vocês e continuem sempre acompanhando o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, claro. Lízia, sociais? Olha, eu também tenho aqui, é claro, né, meus amigos que fazem aniversário. Quer dizer, meu cunhado Paulo Afonso fez aniversário essa semana. Pro Sander, nosso amigo aqui da rádio, também. Ei, parabéns, Sander, isso, pra essa galera. Da programação. Exato. Minha tia Solange, lá de Além Paraíba. Parabéns. E o pessoal aqui da rádio, que eu vi que tem bastante, né? A gente não sabe o nome de todos, mas sabemos que tem muitos amigos aqui. É como, por exemplo, a Carmen Lúcia Paiva. Parabéns, okay, a todos vocês. Tem também aqui os parabéns pro meu amigo Renan Barreto, pro Guilherme Alves também, que fizeram aniversário já, e pra Aline Ribeiro, que vai fazer aniversário agora no próximo dia 30. Parabéns, então, pra todo mundo. A galera de junho e julho aí, parabéns. Verdade. Beijo pra vocês, hein? Com certeza. Agora, um momento muito importante, né, que a gente vem anunciando ao longo de 2 meses. Chegou a hora. A homenagem às mães, né? No programa de hoje, dia 1º, a gente anuncia qual foi o texto ganhador, né, vencedor dessa promoção. E no Espaço Livre de hoje esse texto será lido, inclusive. Lízia, qual foi o nome do ganhador? Bom, ele, Marcelo Abreu, de São Gonçalo. O brinde, livro Confissões de um Jovem, de José Carlos Leal, da editora JEP. Isso, Confissões de um Jovem Espírita. Parabéns ao Marcelo. Parabéns. Obrigado pela sua participação, valeu mesmo. E o Marcelo irá receber esse brinde pelo correio. Estaremos entrando posteriormente em contato com ele para tanto. Como eu falei, o texto é de autoria da equipe de redação do site Momento Espírita. Foi o texto que o Marcelo enviou, a forma que ele encontrou para homenagear as mães em geral. Um texto belíssimo, e ele vai ser lido no Espaço Livre do programa de hoje, daqui a pouquinho, portanto. Não percam, hein? Parabéns. Valeu. Parabéns. Quiz. E a nossa pergunta da semana é: qual é o nome da manifestação em que os espíritos falam através do médium, fazendo vibrar as cordas vocais dele? Opção A, transcomunicação instrumental. Opção B, psicofonia. Ou opção C, obsessão fonada. Fácil, né? Então, responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 1º de julho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 33966969, 33966969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 5 de julho, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. ou então você envia um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E não esqueça que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar do livro Descobrindo um Caminho, de Fátima Moura, da editora M, e da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, gente, participando. Todo mundo mandando a sua resposta pra gente, hein? Correndo. É isso aí. Rádio Rio de Janeiro. E estamos de volta com a Kátia Guimarães, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Cristófilos e conversa hoje conosco sobre o tema alimentação, entre outros assuntos. Ela responde a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens da mocidade do Grupo Espírita André Luiz, a mocidade que é denominada Juventude Espírita Abel Gomes. Fica aqui o nosso abraço a todos lá da GEAG, né, do André Luiz, pelo carinho, pela participação de todos e pelas perguntas aqui enviadas mais uma vez. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Kátia, fique à vontade para passar para os nossos ouvintes os contatos do Centro Espírita Cristófilos, bem como o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Bom, o Cristófilos fica na rua Martins Ferreira, 57, Botafogo, e os horários da mocidade são de 6 a 7h30 no sábado. Perfeito. E tem algum contato, algum site, por exemplo, que o centro tenha que você possa informar? Temos, é www.amigosdocristo.com.br. E é só chegar, né? É só chegar, bater na porta que é convidado. Maravilha. Beleza, então. Aqui vamos com a pergunta da Mariana, de 21 anos. Segundo o Espiritismo, o que é estado de letargia? Bom, primeiro vamos entender o que é letargia. Boa. Letargia é uma perda temporária da sensibilidade e dos movimentos, sem causa justificada ainda. Como a pessoa perde a força vital, assim, aparentemente parece que ela está morta. E antigamente as pessoas eram enterradas vivas por causa disso. Muito triste, viam pessoas no caixão foi enterrado de um jeito, aparecia do outro, caixão arranhado, era muito triste mesmo. Pior se ele acordasse, né, durante o dia. Acordava. As pessoas deviam assim ficar. Pior que acordava assustado. Debaixo da terra. Nossa. Eu já ouvi casos assim. Tinha outro nome isso, não tinha? É, muito ruim. Tinha, estado catatônico, catalepsia. Catalepsia, isso. A catalepsia é um caso um pouco diferente, mas é semelhante. A pessoa perde a sensibilidade. E o Espiritismo afirma que o espírito ainda está lá e ele está preso aos laços da carne, mas ele infelizmente não consegue se comunicar com os encarnados. Uhum. Que desespero. Nossa. Sem dúvida. Que horrível. Bom, a pergunta então é da Juliana, 24 anos. Como se dá a existência de diversos mundos e como serão os seus habitantes? Bom, a probabilidade de que haja outros planetas que sejam habitados nessa imensidão é gigantesca. Seria muito egocentrismo nosso acreditarmos que esse universo todo seria apenas para o planeta Terra. Bem lembrado. Então, a gente, essa parte tá ok. E a aparência que seriam desses outros seres depende muito da composição física do planeta. Por exemplo, a nossa composição física não poderia estar em Júpiter, que a pressão é altíssima. Então, não porque o ET tem que ter um olho diferente, não. Depende da composição do planeta. O planeta é muito quente, o planeta é como? Ele é muito pesado, os materiais dele são pesados, lá tem oxigênio, isso que vai modificando. Tanto que antigamente no planeta Terra, o oxigênio era em mais abundância do que atualmente, e tinha muitos insetos que eram bem maiores, como a libélula, que ela era bem maior do que atualmente. Interessante, né? É. Muito bem lembrado. Nossa, imagina uma barata gigante. Esses insetos eram bem maiores. Ainda mais uma barata, né? Que já vem lá da pré-história. Imagina uma barata de 2 metros. Inacreditável. Se hoje já assusta a gente quando passa em casa, imagina. Ainda mais pra mulherada. Tá, sim. Enfim. Haja cadeira. Pois é. O Saulo, de 24 anos, pergunta, Kátia, seriam as pesquisas com células-tronco embrionárias práticas de aborto? Bom, as células tronco-embrionárias, elas são muito importantes porque elas têm um poder de diferenciação de diversos tipos de tecidos, ajudando outras pessoas que perderam pernas, braços, isso auxilia muito. E as células tronco-embrionárias, elas são ótimas porque elas têm um poder de diferenciação muito melhor que as células tronco-adultas, que é através da medula, que é através do cordão umbilical. Antigamente, era a prática de aborto. Atualmente, existem dois tipos de pesquisas, duas frentes, que conseguem manter o embrião, seja tirando a oitava célula do blastômero, e assim o embrião consegue progredir, e assim a gente consegue tirar essa célula, ou a gente consegue fazer um tipo de uma clonagem, um pseudo-embrião, que ali não há espírito, e a gente consegue retirar o que é necessário sem que haja o aborto. Perfeito. E aqui a pergunta agora é da Patrícia, de 23 anos. Como se dá o processo de desligamento do corpo na desencarnação? Sempre há uma equipe de socorrista para realizá-lo? É possível que os espíritos muito evoluídos façam seus próprios desligamentos sozinhos? Caramba, Patrícia, você perguntou bastante coisa. Bom, primeiro, como se dá o processo de desligamento? O processo de desligamento, que vem após o desencarne, é nós estamos soltando os laços que prendem o espírito à matéria. Sim. Aí, tudo bem. Por isso que chamam de desenlace também, alguns. Desenlace. É antigo ouvir isso, né? Atualmente não se escuta, mas também se chama. Eu ainda não ouvi, mas eu já não ouvi na minha doutrinação. Faz tempo que eu não escuto falar. Também, mas assim, você falou desse jeito, assim, eu lembrei dessa palavra que tem a ver, né? Ah, com certeza. É porque laço tá fica laços. Mais fácil para as pessoas compreenderem essa ligação que tem o espírito com a carne, né? Uhum. Bom, a parte que ela falou de que sempre há uma equipe de socorristas, a gente sabe que é a nossa primeira encarnação aqui na Terra. Então, nós temos nem nossa primeira encarnação em outros planetas. E nós sabemos que nós vivemos em outras famílias. E isso nos fez acumular uma quantidade de espíritos afins a nós. E sim, quando a gente desencarna, é mais provável que eles venham aqui nos ajudar a esse momento desacordar, esse momento transitório que é do mundo dos encarnados para o mundo espiritual. Bom, a parte dos espíritos muito evoluídos que façam seus próprios desligamentos sozinhos, esse processo de perturbação é muito complicado. E espíritos mais evoluídos conseguem passar esse momento calmo, tranquilo e até conseguem desacordar sem problema nenhum. Tanto que foi madre que estava auxiliando. Teve uma madre que estava ajudando, era uma freira, ela estava ajudando numa enfermaria e caiu uma bomba e ela mudou de mundo, ela saiu do encarnado e foi pro desencarnado, ela continuou ajudando e próprio Jesus chegou a ela e falou: irmã, você só mudou de mundo, mas o trabalho continua. Então, essa passagem, para quem é evoluído, quem está com a mente tranquila, é muito fácil. Mas, para os espíritos menos esclarecidos, é muito complicado. Eles não aceitam, né, o fato de estarem... Ou não, se não aceita, fica perturbado, porque a sensação é diferente. Tem muitos que são materialistas, que ainda estão trazendo as sensações. Não querendo julgar, mas é mais complicado mesmo para eles. Sem dúvida. Não é fácil, não. Bom, o Eric, de 21 anos, pergunta: realmente Jesus evoluiu em uma linha retilínea, isto é, sem erros? Viemos dos minerais? O que o Livro dos Espíritas fala sobre isso? Essa mocidade está cheia de perguntas. Isso tá inspirada. É muito bom. Bom, e elaborada. A parte de realmente Jesus ter evoluído em linha retilínea, eu já ouvi falar isso em outros lugares, mas eu nunca vi em obra nenhuma que me falasse que Jesus foi um aluno excepcional, que passou por todos os obstáculos sem dificuldade. A gente simplesmente sabe que ele tem uma evolução moral maior que a nossa. Mas se ele passou mais rápido ou não, eu não vi ainda em nenhuma obra espírita, né? As obras básicas. A parte que viemos dos minerais, e se há no Livro dos Espíritos, há no Livro dos Espíritos, sim, nos Três Reinos, e há também na Revista Espírita, em 1868, que fala que a formação dos seres foi gerada na molécula do mineral, que seguiu para o vegetal, que desenvolveu no animal e se determinou no homem. Sim. Mas esse progresso foi muito lento, né? A gente acha que foi rapidinho, mas não, foi bem milhares lento. Milhares e milhares de anos, né? Milhares e milhares certeza. De anos. A nossa próxima pergunta é da Natasha, de 15 anos. O que a doutrina espírita diz a respeito da virgindade de Maria, mãe de Jesus? Bom, na revista Espírita, Allan Kardec expõe que Maria veio de outro orbe, né? Outro planeta, numa outra vibração. Então, sim, ela tinha fluidos mais sutis que facilitou o encarne de Jesus como seu filho. Essa parte da virgindade, Jesus, ele não veio destruir a lei, como nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Ele não passou em cima da ciência. Se é necessário que a mulher tenha relações com o homem para que tenha o filho, foi a mesma coisa. A diferença é que Maria era virgem não de físico, e sim de coração. Muito bem lembrado. É isso. E eu quero aqui agradecer a participação da Kátia Guimarães, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Cristófilos e conversou hoje conosco sobre o tema alimentação, entre outros assuntos. Kátia, mais uma vez, muito obrigado em nome de todos, né, toda a equipe. Algum recado final para quem nos ouve? Ah, eu agradeço muito essa oportunidade. É muito legal estar aqui podendo conversar com vocês. Bom, Kátia, quero agradecer também desde já, ver se não some, né? Ah. E deixa pra gente aqui uma bibliografia. Volte outras vezes. É, ó, arruma esse telefone pra ficar mais fácil. É, pois é. E deixa pra gente a bibliografia de tudo isso que você falou aqui pra moçada. O que você recomenda pra gente? Bom, eu recomendo uns anos de faculdade, tá ligado? Ajudar, nós podemos, né, usar o Portal Espírita, ele ajuda bastante, e as obras básicas. A Revista Espírita, ela ajuda muito essas perguntas. Quem quiser saber mais sobre os minerais, tá lá. Eu falei mais rapidinho, mas em 1868, Allan Kardec explica muito bem. Isso é bom, uma boa fonte. Ok, então. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Volte isso aí, até a próxima. Até a próxima. E nós conversamos com a Kátia Guimarães aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Ah, essas mães! Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano. É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua mãe. Meninos que abandonaram o lar por motivos variados e vivem nas ruas, quando evocam suas mães, sentem-se invadidos por uma verdadeira onda de ternura. Mas por que será que as mães são essas criaturas tão especiais? Talvez seja porque elas têm o dom da renúncia. Uma mãe consegue abrir mão de seus interesses para atender esse serzinho indefeso e carente que carrega nos braços. Mas as mães também têm outras características muito especiais. Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de socorrer seu filho, mesmo quando a vigilância do pai é intensa. Ela alivia o castigo, esconde as traquinagens, defende, protege, arruma uns trocos a mais. Sim, uma mãe sempre tem algum dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade quando se trata de socorrer um filho. Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender seu filho do coleguinha terrorista, que quer puxar seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto. Quando a criança tem um pesadelo no meio da noite, e o medo apavora, é a mãe que corre para acudir. As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofrimento, e seu beijo é um santo remédio contra a dor. Para os filhos, mesmo crescidos, a oração de mãe continua tendo o poder de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qualquer mal. No entender dos filhos, as mães têm ligação direta com Deus, pois tudo que elas pedem, Deus atende. O respeito às mães perdura até nos lugares de onde a esperança fugiu. Existem mães que são verdadeiras escultoras. Sabem retirar da pedra bruta que lhe chega aos braços a mais perfeita escultura, trabalhando com o cinzel do amor e o cadinho de ternura. Ah, essas mães! Ao mesmo tempo em que têm algo de fadas, também têm algo de bruxas. Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos que eles desejam esconder de si mesmos. Sabe quando querem fugir dos compromissos, inventam desculpas e tentam enganar com as suas falsas histórias. É que os filhos se esquecem de que vivem 9 meses no ventre de suas mães, e por isso elas os conhecem tão bem. Ah, essas mães! Mães são essas criaturas especiais que Deus dotou com um pouco de cada virtude, para atender as criaturas, não menos especiais que são as crianças. As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da Terra, pois é em seus braços que Deus deposita suas joias, para que fiquem ainda mais brilhantes. Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. Todas estas são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. E ser mãe significa ser co-criadora com Deus e ter a oportunidade de construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada a gente perguntou: qual foi o primeiro centro espírita fundado no Rio de Janeiro? As opções foram A. Grupo Confúcio, B. Grupo Familiar do Espiritismo, ou letra C. Centro Espírita Amantes da Pobreza. Na semana passada e na retrasada também. Ah, mas a pergunta acumulou, né? Ninguém tinha acertado no programa passado, mas desta vez temos ganhador. Aliás, ganhadora, né, Lise? É isso aí. Tivemos algumas participações e o nosso ganhador dessa semana... Ou seja, melhor, vou dar a resposta, tá, gente? Lógico, lógico. É o Grupo Confúcio. Alternativa A. É isso. É a resposta. E quem é o grande ganhador dessa semana, Lise? Bom, o grande ganhador dessa semana é uma menina... É ganhadora. Mas eu falei, é uma menina depois, corrigindo aqui. Pra dar suspense. Cláudia Ribeiro de Paiva. Parabéns para você, tá? Parabéns, Cláudia. Participando sempre. Com certeza. A Cláudia ganhou um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wilm, uma publicação da FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Cláudia tem um prazo de 10 dias a contar desta sexta-feira, dia 2 de julho, para retirar o seu brinde, aliás, os seus brindes aqui na Rádio Rio de Janeiro. Se ela aparecer aqui em dias úteis, é só ela procurar o departamento de produção da emissora. Caso ela venha nos finais de semana, é só ela procurar diretamente a portaria da rádio, sempre no horário comercial. Em qualquer dia, deve-se vir aqui no horário comercial para retirar esses brindes. Ok, Cláudia? Parabéns para você. E fica aqui o nosso recado, nosso estímulo para todo mundo participar do quiz, no caso, né, mandar a sua resposta, a resposta que acha correta, e concorrer aos nossos prêmios, não é isso, galera? É isso, não tenham medo, o importante é participar, gente. Pois é, participem, galera. Espaço Jovem. Gostaram do texto enviado pelo Marcelo Abreu, gente, do Espaço Livre? Olha, eu adorei. Eu também adorei, muito bom mesmo. Eu também. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para dedicar a minha mãe, Silvia. Claro. Que tá sempre vendo o programa aí, dona Silvia. Isso. Sempre de olho na reprise. Aproveito também para também dedicar a minha mãe, Renilda. Eu também para minha mãe e a todas as mães que estiverem nos ouvindo, aquela, né, futura, né, enfim... Todas as mamães, eu gostei muito, gente. Parabéns para aquele, né, que participou. Isso, e continue com a gente. Com certeza. É. E Sniff Sniff, acabou-se o que era doce. Final do Espaço Jovem. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Encontro marcado, gente? Marcadíssimo. A partir das 14h, na próxima quinta-feira, com o programa inédito. Ou então com a reprise no domingo posterior, também às 14h. E, Lízia, quem quiser entrar em contato com a gente, como fazer? Bom, amigos ouvintes, eu espero vocês ou vindo aqui fazer uma visitinha pra gente, isso, né? Isso, mandando, ou então mandando aqui um e-mail pra gente no Espaço Jovem, @radioriodejaneiro.m.br, ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.m.br, ou então passa aqui na porta, deixa a sua cartinha, vem tomar um café com a gente. Pois é, sempre não esqueçam de informar a idade e de onde vocês estão escrevendo. Isso é importantíssimo. Pois é, para aqueles que visitarem, né, vai ser muito, muito, muito bacana, útil. Muito legal. Vem conhecer aqui a gente, né, a rádio, alegria, e tudo mais. Alegria da companhia de vocês. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Até lá. Bom final de semana. Beijo pra todos. Isso mesmo. Bom final de semana pra todo mundo. Na torcida pelo Brasil. E mantemos contato.